agora aqui no retorno do Metrópole em Foco, quero lembrar aí que tem uma nova geração aí do pessoal de MPB. Qualidades destacam-se contratações antieconômicas e direcionadas, aquisições desnecessárias e ações adotadas para simular a realização de serviços. Os contratos sob investigação perfazem um total de mais de 37 milhões de reais. Os investigados responderão na medida de suas participações pelos crimes de associação criminosa, fraude e licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, com penas de 1 a 12 anos de prisão. O nome da operação policial remete a Tritão na mitologia grega, conhecido como Rei dos Mares. Agora, Ricardo, por volta das 10h30 da manhã, acontecerá uma coletiva de imprensa na sede da Polícia Federal na cidade de São Paulo. Eu sou a Gabi Tricânico para a Rádio ABC. Depois do Rony Magrini, às 14 horas, eu, Laércio Maciel, chego para ficar com vocês aqui de segunda a sexta, fazendo papo, falando de família, trocando aquela ideia. Papo da Tarde, de segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, sempre por aqui. Agora, 10 horas e 5 minutos. Com Ricardo Leite, um pensamento, uma reflexão.